telefone pra contato é 719-9984-4380. Ligue e contrate Oséias Quinto, o cara do arroz. É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca, a bunda dela pulsa. Tem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não. Vem sentando com sozinho pro pai. Vem jogando de ladinho, neném. Vem deslizando, eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. Sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de ladinho, neném. Se é sucesso, a gente bota no repertório. Portal do Arrocha. Depósito do Pitoco, espetinho do Beré. Depósito do Pitoco. É sensacional o jeito que ela faz comigo. É fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca, a bunda dela pulsa. Vai deslizando, eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de ladinho, neném. Vem deslizando, eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. Vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de ladinho, neném. Depósito da Vizeira, o melhor. Um abraço, galera do Jacuta.